Fatura SMZYD820, 88,9 MHz, dos seus estúdios na rua Senos Brigue 378, e Carlos Espera 179, Água Branca, São Paulo, capital. Aqui termina nossa transmissão de hoje. Voltaremos ao ar logo mais às 6 horas.